ILS, o número 2. Atenção no número 2, torre 118, decimal 6. 18, 6, obrigado. Boa. Boa, até daqui a pouco. Rádio número 02, tem identificação, desce ao 050, chegada a Mari. Chegada a Mari, 050, 602, controle 119, 8. 98, boa tarde. 02, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 109. Tive pouso, pistão no 0, gol no 62, obrigado. 4206. Contato radar decolagem, sobe o nível 370, sai da Puca Jamaracaju. Sim, 370 Puca Jamaracaju, 4206. Comandando, bom 1273, boa tarde, passando 210, 23. Bom 1273, sendo de educação, desce ao 060, chegada bom. 060, bom, 1273. Oscar Juliette. Controle Lima Charlie Eco na rotatória. 7 Lima, Charlie Eco, torre 118-6. 118-6, Charlie Eco, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Lima, Charlie Eco. Conferir, foi Lima, Charlie Eco? Positivo, Lima, Charlie Eco, passando a posição rotatória. Gente, Lima, Charlie Eco, continue a aproximação, guarde este pouso livre. Guardando pouso livre, Lima, Charlie Eco, visual com o avião na final. Gente. Costa Juliette, controle, prossiga. Estamos no 5-0 na Pro de Itape, prossegui. 7 horas, Costa Juliette, no 050 na Pro de Itape, chegada a Mari. Chanel 6143 após a posição pelo, pode prosseguir via? Chanel 6143. Pouso autorizado na 7, vento 130 graus, 109. Tive pouso no 62. Zero, 7. 1273, reduz para 250. 250, reduzindo, agora 273. No 602, já. Reduz agora para 220 nós. Reduzindo para 2209, gol no 602. O gol no 856, centro Recife 12545, secundário 2085. Está livre, Lima Xavier. No 62, solo aos 47, libera direito no 219. Direita na Fox 219, obrigado, gol no 62. Lima Chaleco, parte 3? Confio. Vai pro pátio da aviação geral? Positivo, parte 3. Quer pousar na cabeceira ou parte? está passando posição da El. Autoriza da presente Coral. O Coral 5495. Então está livre. 0-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Está na base, baixada e travada, Tia Lé. 1-2, livre Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vou no meio. Bruno 273, iniciar redução para 200 nós. 200, Bruno 273. Janela 6143, na proa de Duna, autorizar a final do Electric Tree, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, 6143. Interceptando o curso, 4 milhas marcador, visual com o campo. 76143, torre 118.6. 118.6, obrigado, bom trabalho. Papa Tango Oscar, Oscar Juliette descendo para 3 mil pés, QNH 1012. Para 3 mil, Oscar Juliette. 3, continue em aproximação, guarde pista livre. Aperto. Salvador, uma boa tarde, da 3897, formação Tango, para possível atualização, Guarulhos. 4261, Campinas, a fotocópia. Prossiga. Autorizado 360 para Campinas, via Tapezulu no meia, e após conforme a rota do plano, recorda 10, direita, da Elida Bridge, após Bridge, Tapezulu no meia, 198 controle, 5067, o azul 4261. 360 Campinas, Tapezulu 16, depois Pandilu, pista 10, da Elida Bridge, 198, 5067. 0 290, gol 902. Pode passar a duna acima de 2000, não? Posição passar a duna acima de 2000? Afirmo, pode. Lima Charlie Eco. Está autorizado prosseguir via pátio. Observando aí o trecho impraticável. Ingressa na Índia, pátio 1 e após em frente, pátio 3. Na final, no 602. O gol no 602, ó, eu tô pedindo para passar a duna acima de 2 mil pés. Positivo, desde que o senhor tenha condições de completar a final, passando acima de 2 mil pés na posição duna. Ah, tá, muito obrigado, então tá liberado a inscrição de duna, gol no 602, obrigado. Tá aí, aguardando da Juliette, gol no 602. Salvador da 3897, informação Tango. Gola 0, gola 273. Pode manter a mínima aqui de. Tipo aqui que é 200? Estimativo. Mantendo já 200, gola 273. Se encontrando com o fim. Livre táxi, Pátio Índia 186-1012, o 3567. Pátio Índia 186-1012, 3567. Desce 1602, desce para 4000 pés, QNH 1012. 4000-1012, obrigado. O azul 4206, centro Recife, 12545, secundário 1285. 12545, 1285, né? 0 para 50, decola da 10 direita, da El Leda Bidev, 1198-5076. 3-7, aprovado Guarulhos, 340 para 50, decola 90 direita, da El Leda, após Bidev, 398 é o controle, 5076, transponder, 3297. Confirma o transponder? 5076. Correto, pronto. Pará. Polo azul 4261. Pushback acionamento no 8. 5-4-2-6-1 na guarda, push no 8, na guarda. Tá. 043-5-30, Livral na 219. 19, Livral, Salvador, boa tarde, Chanel 6143, Livrão na circuito. Salvador, 219. Salvador, boa tarde, Chanel 6143, Livrão na circuito. O Chanel 6143, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, reportará para ingresso, 6143. Juliette, tem pouso autorizado 90, vento 140 graus, 109. Beleza, confirme o vento? 140 graus, 109. Ok, sobre condições visuais, passado externo, para cancelamento e prosseguir a base pela direita da 107. Nossa, Juliette. Afirmativo, então reporta base estacional da 107. Corre, boa tarde, está 3567, ponto 0, 9, 0, pronto. 3567, ali decola no 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado ingresso, ali decola no 0, 3567. Meia 143, ingresso via Juliette, posição 621. Ingresso Juliette, 06, o 6143. Prosseguindo para Duna, passando, atingindo 0-3-1-0. Duna 602, completa aproximação, torre 98, decimal 6. 286, obrigado, Serena. Duna 273, desce para 2000 pés, o ajuste no 02, autorizado LS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, reporta estabilizado. 1-0, 1-2, 1-2-7-3. Guardião 03, prossiga. 02, Salvador, boa tarde, C3567, Golio, fito, passa 1500. Tá, 3567, contato errado na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360 autorizado, tô 3567. Fita autorizado acionamento na posição, aguardando apenas para o puxo no 02. Solo Gol 1601. 1601, Galeão, nível 360. Um minutinho para a cópia, prepare a Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. 3894, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém nível 050, o ajuste na 012. Trip 54 no 5, serviço radar terminado, 57 milhas sudoeste do VR de Salvador, mantenha o nível 120, chame controle Lewis em 120 decimal 1. Siga o Whisky Kilo Zulu. Cirosco Juliette, solo 59, ele vai à direita? Quilo Zulu, desça para 2 mil pés, o ajuste em Salvador no 0 no 2, voo e Itap. Gol 273, está estabilizado, voo com no 0 e com o prazo da frente. Gol no 273, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 286, boa tarde. Taxa Índia, após Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 1 no voo, decimal 612, o ajuste no zero, 1 no 2, bom voo. Taxa Índia Alfa, 186, ponto de espera 421, obrigado, boa tarde. Falou, tá, 3897, ponto de espera acionamento, passa um fim. Então, 3897, um minutinho, por gentileza, aguarde para o ponto de acionamento. Temos o Embraer da Azul iniciando o táxi nesse momento, na minha escuta, por gentileza. Objeto 6720, coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, está autorizado para o pushback acionamento no 02, chame o táxi. Azul, Azul, está autorizado para o pushback, vai ser 6720. Então 3897, coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, retaguarda, autorizado para o pushback acionamento no 05, chame o táxi. Azul, está autorizado para o táxi 3897. Voo no 601, pronto, copy. 601, pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857, no segue como rota do plano de voo. Controle 1-9, decimal 8, e aciona 5105 no transponto. 360, Galeão, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, Upper November 857, 198505. Protegimento correto, chame pronto, pushback acionamento, posição 07. Amarelo. 3-4. Solo, tomador, uma boa, 1602, Libra. Gol no 602, boa tarde, táxia Alfa, vai ingressar na Juliette, posição 05, apenas adentrando o Airbus da Sun, iniciando o pushback acionamento nesta posição, ok? Após mesmo adentrar o pátio 3, está autorizado o ingresso. Aqui atento ao Airbus, prossegue Alfa, Juliette, 05, no 602. Cancelar o Guardião 03. Rede reporte visual com campo, Guardião 03. Contra visual, 03. No 5, mantenha o nível no 20, serviço radar terminado, chame Ilhéus no 20, decimal 1. No 5, copiou o controle. 567, submantém o nível 360, chame centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. Azul 4261, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 4261. Seu controle? Confirme para o centro Recife 567 as frequências, por favor. Centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. Copiado, boa tarde. Centro Recife. Matanas do pátio, se encontre a pista que decola. Um minutinho para a cópia, por gentileza. Afirmativo, guarda a cópia, Tango de Luz, Juliette. 567, boa tarde. Brasília 360, copia. 0224, 0224, está projetado. Pode transição ofício. Controle 199.8 e aciona 5106 no responder. Acionando 0134, confirme. Bom, 27, de Paris, após Paris, rotatória. ...6259, Guarulhos 360, menos 5 para cópia, prepara a Tael, letra de 10. 720. Essa é 20, vigilante, 340, conforme a autorização. 340, conforme a autorização, web 670. Peça autorizado via pátio Indy Alpha, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no zero, 1 2, bom voo. Sanar 6259, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, veio pelo ISC 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Tael, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 119, decimal 8, e aciona 5103 nos respondes. Cruzamento correto, se no plano que tiver acionamento, portão 62, o Xané 6259. Salvador, até 3297. Até 3297, contato rádio na decolagem, prossegue conforme autorizado, se me mantém o nível 340. Só 340, até 3297.